expor os dados, né, para que a comunidade mesmo tome conhecimento dos dados e possa cobrar ou, digamos assim, exigir algumas ações ou se planejar. E aí a nossa companhia de dados lá, o pessoal da companhia de dados, nos convidou para ir naquele evento lá em Brasília sobre dados abertos. E aí a gente conheceu o projeto do ônibus. Aí eu comecei a pesquisar, aí fui pesquisando na internet, fui fuçando, fuçando, fuçando. Foi o Conselho. Aí eu vi o projeto desde o início da compra, fiquei sabendo que até o penúltimo dia não tinha o percentual, estava bem abaixo, aí depois teve um arrancado do sprint final ali, né? Bem legal. Karen da ProSeries, a Karen Lopes. Karen Lopes da ProSeries. E aí, concomitante a isso também, hoje a gente tem uma estrutura que é o gabinete digital dentro do próprio da estrutura de governo, né, dentro da Secretaria de Comunicação, que promove a integração digital também, né? É a primeira vez que a gente tem isso no estado. Então, eles também deram mais um empurrão. Então, na verdade, as pessoas vão sentindo que, digamos assim, o clima de estrutura de Estado, de governo, permite que tu vá. Isso vai contagiando as pessoas vão sentindo a importância e vão vendo que elas podem, né? Podem avançar. O que você tinha em mente quando você chamou a gente? Hã? O que você tinha em mente quando você chamou a gente? Eu acho que a ideia, eu gostei muito da ideia do projeto de vocês do ônibus, né? E eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar na Restinga durante 7 anos. Antes de vir para a secretaria, eu trabalhei 8 anos na zona norte, lá, que é no Rubem Berta, que é a comunidade onde tem muitas mortes. Depois eu vim para cá, para Restinga, trabalhei 7 anos ali, na Restinga, Lomba do Pinheiro. A gente tinha, lá na entrada do quartel, a gente tinha uma plaquinha, que a gente foi na empresa de ônibus da Restinga e tinha aquele quadro do CIP, da CIPA, né? Estamos há 5 dias sem acidentes e tal. E eu cheguei no dia que um funcionário tinha perdido um dedo lá e estava todo mundo triste, abatido. E estava escrito lá, estamos há 1 dia. E aí o supervisor disse assim, pô, a gente estava 2 meses sem acidente aqui. E o senhor vem aqui logo no dia que nós baixamos para 1 dia sem acidente. Aí eu disse assim, pô, eu vou fazer um desse aí lá na entrada do quartel, né? Estamos há tantos dias sem homicídio, que é o da região, né? E nós não passávamos assim de 3 dias sem homicídio, 2 dias sem homicídio. E aquilo começou a contaminar as pessoas em volta, porque todo mundo que entrava, os próprios policiais entravam e começavam a ver assim, pô, nós ficamos 2 dias sem homicídio no bairro, né? 3 dias sem homicídio. Aí quando surgiu a ideia que a gente sabia que vocês vinham para cá, eu disse, ah não, é a oportunidade de vocês fazer contato lá com a comunidade, né? Você tem esse dado hoje? Há quantos dias que a gente não tem? Olha, eu acho que é uns 5, 6 dias. Melhorou um pouco, mas ainda não é o ideal. É uma das comunidades mais violentas aqui, meu colega. Acho que é legal você contar um pouco da história. Sem dúvida. Da Restinga. É. A Restinga, ela foi uma comunidade formada por vilas que foram tiradas do centro da cidade aqui. Isso na época em que começou a se expandir a especulação comercial naquela área onde a gente estava ali. Do gasômetro e um pouco uma área mais nobre ali que se tem na cidade. E aí o que se fez foi remover, na época a prefeitura começou a remover. É uma prática que eventualmente acontece ainda aqui, né? Só que antes se removia sem ter nenhuma estrutura, né, de moradia para o pessoal, nem de emprego. E aí os moradores, uma vez eu conversei numa reunião comunitária, eu conversei com a moradora mais antiga lá, era uma senhora de 80 e poucos anos. Ela estava viva ainda e ela disse que prometeram que estavam construindo casinhas na Restinga para eles. Só que eles moravam no centro, né? E Restinga é quase 30 quilômetros, num local afastado. Nessa época, quando foi isso? Isso há 30, 40 anos atrás. A desapropriação foi em 1973. modelos, um de total abandono do outro lado da avenida, dividido assim por 50 metros. E aí quando a gente puxa o mapa dos crimes também, a gente puxa, vê que o lado abandonado é crivado de mortes, né? O outro lado tem, mas é um pouco menos. Então é bem interessante, né? Por isso que a gente achou importante vocês irem lá em função da questão, eu acho, de... Lá tem muito líder comunitário. Em função da necessidade, o pessoal se organizou. E aí eu acho que o trabalho de vocês seria assim como uma semente, eu acho, para que o pessoal... Tenho certeza que o pessoal vai dar continuidade lá ou vai se tocar pelo trabalho que vocês fazem, né? Com certeza. Porque, pô, vocês vêm lá de São Paulo, né? Preocupados com a questão. E aí o cara tá ali, pô, se ele não vai se movimentar, né? É mais fácil para ele, né? Acompanhando pela televisão. Oi, parei lá no cruzando o local das mortes com os dados do censo, do setor censitário. Então o que a gente vê assim, onde tem as manchas dos crimes, são áreas assim com 2-3 anos de estudo, assim 60-70% das mulheres são chefes de família, ganham um salário mínimo. Então você vê assim, não tem como dali você esperar que a pessoa tenha as mesmas condições de progredir na vida como o outro, né? Áreas assistidas mesmo, né? Então, por isso que a gente acabou vendo, 50, 54 só nesse miolo. 54 mil. Você acha que iniciativas como essa, né, da polícia se aproximar de um ônibus como esse e junto até a comunidade, isso também é uma abertura de vocês com a comunidade? Como é que você vê isso? Sem dúvida. Isso foi uma demonstração assim de parceria, né? Tanto é que os policiais que foram para lá no projeto, aos poucos eles estão sendo reciclados com o curso de polícia comunitária. Então eles têm que passar por um curso de polícia comunitária para se reciclar, para trabalhar no projeto. Para entender, para ter uma outra noção de polícia, para que serve a polícia, qual é a obrigação da polícia, né? De incentivar as pessoas, né? Aos poucos todo mundo está passando por esse ciclo. Principalmente interagir com a comunidade, né? E não se preocupar assim com essa repressão digamos assim, de sair desenfreadamente, saindo atrás do delinquente, mas é interagir com a comunidade, ver quais são os outros problemas que estão acontecendo, tentar ver mais um problema de nível estrutural que tem dentro da comunidade, né? Tem uma máxima no acho mais preventivamente. Preventivamente. Tem uma máxima no curso de polícia comunitária que é: o policial, por exemplo, tem que estar se preocupado se tem uma lâmpada queimada na rua, né? Ou se tem um mato crescendo em volta com uma parada de ônibus. Daqui a pouco o cara batalha o dia inteiro, tá chegando em casa, a parada de ônibus escuro, o cara vai lá e assalta ele, né? Então tem que estar ligado nessas outras coisas, né? Não é aquela repressão tradicional de antigamente, né? Eu acho que isso é uma... Vale, ao longo do tempo, vai acontecer essa cultura de polícia comunitária. Porque, por exemplo, eu moro num território de paz, onde foi implantado lá um ônibus, uma UPP, mas não houve um diálogo com a comunidade. Ele chegou de paraquedas. Então, existia muitos gatos lá, que é uma tradição normal nas comunidades. No entanto, eles começaram, um policial, que eu acho que ele não entendeu, porque eu também fiz o curso promotora, fui convidada pelo Major Souto, fiz. E eu não estou vendo ainda na minha comunidade essa cultura acontecer na prática. Entendeu? Até tem. Os próprios moradores, tanta comunidade não está ainda entendendo o papel da polícia comunitária, ela está indo muito ao confronto, como eles também não estão entendendo a comunidade. Como eu conversei com ele, por ser uma liderança comunitária, se tinha uma irregularidade na associação de moradores, comunidade é pobre, mas tem os mesmos gostos que as pessoas bem abastadas, né? E eu acho que falta esse diálogo. Tanto eu sou mãe de um jornalista daqui de Porto Alegre, Manuel Soares, ele tem feito essa mediação. Eu tenho feito essa mediação, também sou uma mulher da paz, mas esse diálogo não está acontecendo ainda, pelo menos cá não. Entendeu? Ele está acontecendo assim, porque a gente está implorando a presença do major, porque a gente não está aguentando a violência. É muito espancamento dentro da nossa comunidade. É mulher, é brigadiana ameaçando arrastar a dona de casa pelos cabelos. E isso eles fizeram um curso, eu estava lá, eu também tenho meu certificado. É. Mas ainda é uma estratégia a longo tempo, né? Não é uma mudança para outra, né? Não, é uma mudança de paradigma muito forte. É. O policial não vê o meu filho e não abordar. Eu fiz essa pergunta no curso. Meu filho foi comprar o pão, daqui a pouco paredão, ele ficou assustado. Eu cheguei em casa feliz com o que eu estava aprendendo. A utopia de polícia comunitária. Era esse policial guarda-belo que eu queria na minha comunidade. E meu filho disse, mãe, polícia é do mal. Eu disse, o que, que foi, meu filho? É. Ele disse, mãe, olha, fui me botar no paredão, assim, uma luz na minha cara, menino com pão. E lá se disseram que aquela questão, aborda ou não aborda o indivíduo? Vocês fizeram o caminho mais longo. A gente está no caminho certo? Por que o pessoal está aqui atrás de carro? A gente está, mas fizeram o caminho muito longo. A gente está indo pela Assunção, vai cruzar. Então, é muito bom. Então, dá para chegar. Vamos? Mas vai chegar para chegar. Isso mesmo? Como é que faz? Vai passar. Se precisar virar para um lado. Não houve que dizer, quando chegar no final dessa avenida aqui, dobra a direita. Dobramos a direita, pegamos a avenida e seguimos sempre pela avenida. Como a gente... Ainda não está do jeito que se quer também. Porque isso é uma questão cultural, histórica, né? Tem o pessoal que é muito turbulento, ainda não sabe a importância, né? Não consegue enxergar isso. O que a gente fica mais chocado às vezes é que às vezes o próprio policial é daquela área. Então ele tinha que ser o principal interessado em melhorar aquela área. Como uma vez eu disse para um colega, porque eu moro na Restinga ali, na Edgar Pires de Castro. Aí eu disse para ele assim, mas tu não mora aqui? Moro. Tua família está toda aqui, teus filhos moram aqui na mesma comunidade. Então o principal interessado tem que ser tu em melhorar. Pois é, né? Sim, as pessoas não se dão conta, sabe? Tem que partir deles mesmos. Né? Às vezes tem pessoas que não têm essa noção. Isso é uma coisa ruim, a gente tem que continuar, né? O importante, a preocupação que a gente tem é que não pare isso, né? Não se interrompa isso que começou. Tomara que não pare. Tomara que a gente tenha tempo. É um processo que não está pronto, né? É um processo de formação. Porque não adianta só, embora a gente esteja com dificuldade ainda de equipamento, recurso, né? Porque não deu tempo ainda de aportar recurso, né? Mas também não é só o recurso. Gostei da... Porque todo mundo falava mal da Restinga, né? Como eu trabalhei 7 anos lá, a gente acaba gostando, né? E eu gostei mesmo. Aí quando teve a oportunidade que eu fui comprar minha casa, comprei lá. Comprei lá ainda. Na Nova Velha. Gosto muito de lá. Não, é na estrada mesmo. Ah, né? É na estrada mesmo. Olha lá. Várias vezes o Folha pela mão, o pai dele que traficava lá. No dia que o Folha foi assassinado, chega lá, ele tinha uns 8 anos, era um menino. Ele já estava com 17, praticamente 18 anos. Tinha sido assassinado, estava lá no necrotério lá. Aí eu fui ver. Bah, aquilo me tocou muito, né? Eu me lembrei quando eu estava chegando lá, como também dá um baque, né? Porque eu tava chegando lá, ele era pequenininho, aí tu vê ele crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, aí deu o infortúnio, no dia que eu tava saindo de lá ele foi assassinado, aí tu falou, pô, se tu não tem emprego, se tu não tem uma coisa diferente pra eles, qual é o caminho deles, né? Eles vão entrar no tráfico, vão ser mortos. E ali é uma área de tráfico intenso? Eu acho que não é um dos mais intensos de Porto Alegre. Se uma comunidade é muito isolada, acho que acaba repercutindo mais. Mas tem bastante situação de crack. Tem bastante. A principal causa das mortes é crack. Crack? Crack é o pior. Tem milícia lá? Não, ainda não. Ainda não. Já ali, a gente fez um levantamento, um diagnóstico dos homicídios no estado, né? A gente chega a praticamente 70% das mortes hoje envolvidas em relação. Já foi menos pior. Já foi 50, 60. Hoje está chegando ao nível de 70%. E a gente tem umas taxas muito grandes em relação aos meninos, né? A gente tem uma taxa hoje, nossa taxa estadual. Amanhã a gente vai mostrar lá, acho que é na Casa de Cultura lá. A taxa de homicídio dos meninos de 18 a 24 anos chega a quase 60%, 60 cada 100 mil. Parecido com o levantamento do Instituto Sangari que fez lá. Foi o ano passado que eles fizeram, em cima dos dados do DataSUS. Então é muito alto ainda. Vocês já tiveram em comunidades parecidas com essa? Não. É a primeira vez? Com ônibus? Não, acho que pessoalmente aqui cada um já teve alguma experiência. Mas com ônibus? Não. É a primeira vez que o ônibus visita uma comunidade como essa? Olha, a gente fez. Surge a oportunidade, o cara vai lá e mata, independente do local onde ele esteja, né? O a situação é que às vezes próximos de escola, ali tem um campo de futebol, então onde estão os jovens, né? Então o pessoal que vai vender droga se aproxima de locais assim, né? Aproxima de escola, aproxima de campo de futebol, para ofertar, para oferecer, e acaba sendo muito. Souto fez contato com os líderes comunitários lá, pro pessoal ir lá. Entendi. Até porque a ideia era aproveitar esse momento, né, do ônibus para que eles tentassem multiplicar isso depois, né? Dele, ele sisudo, se fecha, entendeu? Se você vai lá cumprimentar, tem uns que ficam segurando a arma aqui, entendeu? Às vezes, os meus colegas que fizemos curso, aí eles já chegam, olha, a dona Ivanete e tal, e aí, mas ele, até as mulheres mesmo ficam fechadonas. Isso, imagina. Você quer pedir um gravão?